DJs Ellison e Juninho comandam o novo Águia de Fogo Super Pop, o maior show da Amazônia. Ellison. Ellison. Super Pop Life. Nós somos todos loucos aqui. Nós somos todos loucos aqui. I'm glad you came to my world. Estou feliz por ter vindo ao meu mundo. Live. Nas próximas horas, vou tornar real todas as suas histórias. Elas inspiram seus sonhos a tornarem-se realidade. E claro, a tornar todos vocês parte dele. Bem-vindos ao Super Pop Life. Pop Life. E aí, portal! E estamos juntos! Prepare-se. A noite está apenas começando. Os curiosos que venham conferir de perto. Porque aqui não rola falsidade. É tudo 100% real. É tudo 100% real. Subindo! DJ Ellison e Juninho, comandando o Pop Live. É o show que faz a galera delirar. O águia vai sobrevoar. Ellison, sobrevoa, meu águia de voo! Vamos assim, ó! Abrindo tuas asas e dando bicadas. Vai, águia! Então se preparem, porque agora começa mais um show do Super Pop Live. Super Pop Live. Com um quarteto live que arrebenta. DJ Nandinho Pressão. Do sul do Pará para o Brasil e o mundo! DJ Tom Mix. Mostrando o grande show de aparelhagem que é o Super Pop! DJ Ellison. Sempre aqui no nosso setor, no Guamá, pra todo o Brasil! E DJ Juninho Pop. Estamos juntos! Alô Pará! Alô Brasil! Alô mundo! Isso é aparelhagem! O Pop Life chegou! O DJ Ellison chegou! Juninho Pop chegou! Embraçado pra caraca e doido pra fazer na mão! Toda bandida gosta de pressão! Toda bandida gosta de pressão! É o Ellison no tamborzão! Toda bandida gosta de pressão! Super Pop no tamborzão! Toda bandida gosta de pressão! É o Juninho no tamborzão! Toda bandida gosta de pressão! É uma noite pra vocês! Esse é o Super Pop Live! Explode, Ellison! águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, chegou! Mas hoje é uma noite pra comemorarmos 50 anos de Braga, onde as aparelhagens fazem parte dessa história. Então, Alisson, bora de novo, bora de novo, bora de novo. Bora fazer a onda, bora fazer a festa. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vai começar! Yes. Edson, quero ver você chamando a família Bob Mourinho. Complica tudo. E quem é do Paysandu, quem é do Remo, joga o bracinho pra cima. Canta bem forte. Vai, vai, vai. E eu aqui, ó. Pelo que... Mas tudo bem, mas tudo bem, mas tudo certo. Sabe por quê? Eu tô no Somos o Pará! Eu tô no Super Pop! Vai, vai! Banda Caras, a cara do sucesso. TV Liberal, Sujo Pará, 50 anos de brega! Doido, doido, doido! E doido, doido! Tem outra sacada que eu sei que vocês sabem cantar. Ninguém ensaiou nada pro Sujo Pará, é tudo ao vivo. Presta atenção, presta atenção. Libera DJ Alisson. Terrorista! Rally, rally, shake, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, rally, shake, faz o S. E treme, e treme, e treme, como quer? E treme, e treme, rally, rally, shake. Rally, rally, shake, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, rally, shake, faz o S. Rally, rally, shake, rally, shake, faz o S. Rally, shake, faz o S, faz o S. Faz o S! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta, caixa tá ardendo, vai. Estourei logo o Xandão, é de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comando. Mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando, mando. Juninho, e aí, mano? Só pra gente selar essas imagens aqui. Minha família pop igual a Maense. Do Guamá e bota o bracinho pra cima, quem tem orgulho desse bairro, de verdade mesmo, bota o bracinho pra cima assim, todo mundo, e aí, escolhe a tua veia, quem é do Jurunas também aqui, vizinho, vizinho. Muita gente, muita gente, da Terra Firme, quem é de Belém do Pará que vai mostrar pro Brasil e o mundo aí, se o Águia pro lado, dá um giro rapidinho, Nanjinho, isso, girando meu águia, olha o grito! Vai girando meu águia! Girando, girando, girando, girando. Ele vai procurando pra dar bicada no meio! No meio! Aí, Alisson, você pediu pra terminar esse primeiro set de imagens de que forma? De uma forma totalmente pop no Guamá! Um, dois, todo mundo apontando pra veia aí, dali assim! É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Super Pop Live pra você. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Yeah! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Yeah! Me custa tanto. Virou! E o compadre chegou! Se tu ainda me amas, eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Ei, ei, ei. Vocês parado no Paulinho, já aqui com a gente. Alô, Anderson da Ria Boutique, do Gold, nossos barbeiros aí, Samuel e André também. Parabéns pra você, Ciro. A nossa TJ Sport também. Um abraço super especial. Alô, meu parceiro Spike. Parabéns, Alisson. Falando da minha vida, criticando as minhas com você não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano. Meu patrão branco, Jorge Maritu, Balão Maninho, primo branco. Os PEC é tchau. Nicolas Jongueira, Empório. Bye bye. Os PEC é tchau. Da inveja é tchau. Já fui. O Tomix era bandeirante. Os PEC é tchau, pra inveja é tchau, tchau. Novinha, você é uma prof do cabrão, se não for. Amarelo lembra ouro. Ladrão, você que roubou meu coração. E o coração de quem é? De quem é? De quem é o coração? Faz o coraçãozinho! Faz o coraçãozinho! Faz! Faz! Faz! Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Ficar com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar colando na favela e morro por ela. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar colando na favela. E morro por ela. Novinha, você é uma flor. Ellison e Juninho e o show live do Águia de Fogo Super Pop. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo, dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da gaiola. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu que te faço proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E ali já com a gente nosso amigo Felipe Palmeira, empresário Felipe Palmeira, nosso parceiro no aniversário da empresa Pop, dia 15 no Palmeiraço, a maior festa dos últimos tempos. Alô, Manozinho, jogada pra Miri. Os mirienses presentes, Manozinho. Só que não deve nada pra ninguém. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Vai, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Ó. No Pop Live. Com DJ Ellison. Agora, senta, vai danado. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no Pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no Pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no Pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no Pop. Tava com ela pensando em você. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um pente que rala. Moza, moza, moza, moza, moza, moza, moza. Thank you. senta pro chefinho do jeitinho que vai, vai, vai. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Hoje fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Realizou! Nosso amigo Nego da TJ! TJ! Ele comemorando o aniversário do Ciroc, TJinha na parada também, sua esposa Lorena também, Dali Alisson, e da agora não valeu, mas agora vai valer, um, dois, três. Soy el fuego que... Ele disse, Alisson, são mais de 10 anos, meu irmão. Tamo junto, brother. Ciroc também tá na retaguarda. Se derrubar, meu irmão, é golaço. Jai, bora, Jai, meu fofo. Tá pronta pra subir no palco hoje? Bora ver. Mas tem que ter essa pro bagulho ficar doido, maninho. Como que é? Três, vai! Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Dancing in the desert, blowing up in the sun. Alisson, em mais um New Set Live. Que tal esse som agora aqui, ó? E a galera que tá com o coração assim, bandido, joga pra cima, pra cima. O coração bandido é aquele coração que não é de ninguém, é de si próprio. E quem é que tá com o coração hoje de ninguém? Tá um coração bandido. Viaja, senhor! Vai! Lá vai minha saudade, beber uns Danone pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo os... E aí, Branco de Marituba? Você é o Nicolas de Mangueira. Já... Alô, Pezão, como é que é, meu padrinho? Senão eu morro de beber. Nessa fossa que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. Chega aqui, Spike, comigo, rapidinho. Vem aqui, por favor. Ô, Jerry Smith, me ajuda, por favor. Ô, oh, bebê, sinto falta de te vir aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você. Tem músicas que não podem voltar de jeito nenhum, que senão eu apanho, né? E toca tudo nos sons do Pará. Bora, punk som! Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta. Essa aí, Ciro. Essa que tu lembra dela, é? É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado. Bora, nego. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. limite, se vier meu coração te espera. Meu coração tá te esperando. E tem essa música que tá um verdadeiro estouro, Edson. Botei a meia roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Vai! E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou. Nossa, maninho Carlos, a grande família! E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos fumar, aposto que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo, Carlos, a grande família. Eu tenho dom. A Joyce do meu. Vamos fumar, aposto que eu peço aquele vinho. Prepara a bazuca pra Joyce. A taça não merece tirar seu. Orelha Fanny comemorando 2 anos de muito amor. E daí que é nosso primeiro encontro. Fala, Dani, soba aí! E os moleques da TF! Chega pra resenha, Ferrugem! E você chegou atrasadinha. Alô, peixe da conexão! Linda. Alô, Silene! Alô, Júnior do Caixa Baixa! Alô, é a interatividade da família Porra! Olha esse trio aí, padre, pezão e o nego do pop. O swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa pica. Meu parceiro angolano da Nike. Mas peraí. Ele tá em todas com a gente ultimamente. Ele não paga as minhas. Ele e o Kaique do Búfalo, fechadão com a gente. Mas mesmo assim. Hoje é Augusto Correia, perto de Bragança. O nome dela é. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas. Cadê o Lula Vizinho? Curtição. Aquela base. Conhece o professor, o Gela, Pimentinha, o Negão. Ah, papai. Curtição. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando. E o homem do Cacau Show aí. Mas peraí. A mulher que quiser ganhar Cacau Show é com ele. Já não é da sua. Ele tá aqui do lado aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. Bora, Pipirinha, Cacaxa Baixa. Eu encontrei ela no Tinder. E o Jamã tá dando pop. Mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Pop. Encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. O nome dela é. Tá aqui o homem, Alisson. O padre Spike tá aqui na parada do nosso Madinho. Não é minha namorada. Esse aniversário. Tava sendo esperado pela família Bob! Alô, Spike! Agora, Alisson! Esse teu clima não tá bacana! Com a gente o bagulho tem que ser doido! Bota tomar logo essa dose assim! Vai! Que a pressão vai aumentando assim! Vai, Alisson! A pressão tá aumentando! A pressão tá aumentando! Vai apagar essas luzes aí, maninho! Aumentando. Apaga essa luzinha. Bora portar o show. Bora. Vai, explode o bagulho. Alô, Carlos, a grande família. Alô, Joãozinho das Marcantes. O rei das Marcantes tem que tirar o chapéu. Ela rebola e eu tô bicada. Prepara aí o El! Prepara o El! Rebola! Prepara o acervo de bolos aí, maninho! Bola, um pra cada, vai! você, João, já manda com você. Rodrigo Menezes, Pipirinha, Caixa Baixa. Eles arrebentaram segunda-feira lá no Caribe. E segunda-feira que vem não vai ser diferente, hein? Diferente, hein? Diferente, hein? Bora, Alisson! Faz por aqui, tem doida. Quando o Alisson toca. Faz por aqui, tem doida, quando vê os cara doido. Faz por aqui, tem doida, quando vê os cara doido. Faz por aqui, tem doida, quando bola chega. Ele chega junto. Vem Belém do Pará, tá 40 graus. E no rock doido, tá mil grau, tá mil grau. Olha, 40 graus não tá, viu? Tá mil grau. Mas tá chovendo pra caramba! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Aí, DJ Alisson! Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Solta, solta! GDG! Alô, Chubi! Um abraço pra você também! Representando os sinceros e as sinceras! O Dinginho da assessoria do deputado Beto Faro! Sai da frente, DJ Alisson tá tocando, é o número um! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é. E aí, Lucas louco? Tudo certinho? Então segura aí que o Muralha tá solto hoje, viu? Tá aquela base, né, meu irmão? Juliette, bora pra cima! É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega punk som. Eu vou pra cima, as molecas já estão na fita. É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega punk. A gente não pode esquecer já isso, né, punk? Sabe que nós é nós, né, mano? Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa. É muito pop na tua cabeça. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Cadê o Bezerra, Ciro? Égua, Ciro, que hoje a gente vai sair de lancha daqui. Minha comadre Larissa Punk. Diz que tem essa panqueirinha que tá querendo me... Vai ser eterna. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo você. Meu parceiro, um likezinho! Ele tá com a garrafa, meu. Ele não larga nem pra... pra fazer o caqueado. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não... Meu parceiro Edgar High-Tech, Edgar High-Tech, Josimar, me motora, Josimar. Luciano da... Alô, Luciano! Rodrigo Menezes! Alô, Dudu Vini! Fala, Dudu Vini! Mateuzinho da Gubra! Alô, Mateuzinho! Meu amigo Mateuzinho da Gubra! Pode crer, Alisson! Renatinho também! Espoga tudo também! Deu uma parada, Alisson! Eu tô chegando lá! Tô chegando lá! Juninho, enquanto você chega lá... Eu queria aqui, meu parceiro Siroc, pra gente comemorar mais um ano aqui do nosso ladinho. Parabéns, Ciro. Tudo de bom. É por isso que eu digo assim: bora endoidar! Endoida, o bonde da TJ. Endoida! Endoida, o bonde da TJ. É rock de bicheiro! Manerito, qual é a parada? Deixa gravando. Hoje tô a fim de curtição, com a TJ vou ficar ligadão. Hoje tô a fim de curtição, com bora, batata, traz aqui, na TJ. Tem alguém filmando aí? Se tiver algum telefone aí de bobeira, me libera aqui que eu quero filmar ali em cima. Me empresta o teu telefone aí. Então é o seguinte. Fica alguém responsável pela filmagem, porque meu amigo Ciro agradece a família aí, maninho! É o pop, caralho! É só isso mesmo, porque a parada é essa aqui, ó! Super TJ, vai dar-lhe uma bicada. É do pop. Super TJ, vai dar-lhe uma bicada. Oh! A equipe é uma família. É do Jurunas, te liga aí na rima. Agora o Águia já deu uma bicada. Segura aqui o telefone. Eu vou pra outro setor agora. Deixa eu ver se eu não vou cair aqui. Logo vai ficar melhor. Pera aí, segura aí. Vai. Sai da frente, meu irmão. Sai. Vou terminar aqui. Alma Produção. Atenção, família, agora tudo vai tremer. Meu amigo Flavinho, a galera do Fox, hoje sábado, a revirada do Bolero! Juninho tá chegando aí, toda a nossa cúpula, porque a gente começou assim no meio de todos vocês. A gente tem que dar moral pra aquela galera que sempre vem, sempre está com a gente. Por exemplo, meu parceiro Spike aí tá mais de 10 anos do nosso ladinho. O Ciro também, a Joy. Meu Deus do céu, é a família pop, né, Juninho? Segura aqui. Tenta botar uma mesa em cima da outra. Segura pra baixo. Segura pra baixo. Ajeita aqui, isso. Aí bota essa em cima dessa, pronto. Aí vai ficar legal. Bota essa sobre essa aqui. Fica legal. Alisson, Ele pediu o aniversário dele. E claro, aniversário tem que comemorar. É o nosso parceirão, irmão, compadre, Spiker! Erison, Juninho, tá top, meu irmão. Tá do jeito que a cúpula gosta. Tá na qualidade. E é por isso que a gente vai fazer uma década nessa aparelhagem, meu irmão. Solta o som aí que o bagulho tá doido daqui, ó. Show! E prepara a bazucada, prepara a bazucada. A galera vai contar, peraí, peraí. A galera vai contar. Tira o lacre, segura aí. E eu queria todo mundo fazendo a contagem, certo? 5, 4... Peraí, peraí, peraí, peraí. Eu acho que o pessoal não tomou uísque ainda. 5, 4... Dali, papai! Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Lua padrinha, meu pote. Esse pote é foda, meu irmão. Alô, meu primo! Meu primo Edson! Super! Tô no rock, tô no pop, tô no rock, tô no pop. Enche da cara, tomo banho de Ciroc. Tô no rock, tô no pop, tô no rock, tô no pop. Enche da cara, tomo banho de Ciroc. É a cúpula do live agitando aqui. DJ, Nandinho, bota o som pra curtir. Ellison detona, Juninho faz a festa. Se tu cair no ninho, já sabe, já é. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair... Leque da bazuca, o Thiago dos Sinistros, o Leque. A minha meu pop, pop. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Eu já tô avisando que não tenho namorada. Vamos fumir, papai! Então se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer. Me apresenta a sua amiga que eu não quero mais você. De tanto que me enrolou, agora vou te falar. Eu já peço desculpa, sua amiga, eu vou pegar. Seu chiclete preferido é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, acabou que me beija. Aqui do meu lado, Ellison, nossa curtição. Meu amigo Negão da curtição. E ele, o Pimentinha, depois de uma temporada. Dá-lhe agradecimento pra família Pop e Pimentinha! Tia! Abre o microfone dele! Abre o microfone de mão dele! Tamo junto, tamo junto! Quantos anos? Mais de 10 anos! E dia 15 de dezembro, o aniversário da empresa Pop no Palmeiraço! A curtição vai estar em peso! Posso esquecer do meu professor Gela, meu irmão. Alô, meu professor Gela. Velha guarda tem que respeitar, papai. DJ Ellison. Como vou te esquecer se tudo me lembrar você? Amor. Viaja, mano. Arrebenta, vai. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Joga lá os CDs, patrocínio do pezão aí, brother. Ainda escuto sua voz sussurrar que sou meu. Olha o pezão liberando os CDs pra galera. Isso é onde vivemos ser. Alô, pezão! O ar que eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Alô, Batata, pelo menos uma pra cá, mano. Ô, oh, Batata! Dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixo E aí, meu parceiro Silvan Caju, a terra da Pororoca, São Domingos do Capim. Alô, Renan, aquele abraço. Meu amigo Carlos, toda a grande família. Alô, Jaicinha. E no paladar de engraçado. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Ao passado, e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia, e eu te deixaria. Mas eu não posso apagar. Eu devo ser sincero, sou dessa grande família. Ivaldo, Palada, Ivaldo, aquele alô pra grande família, meu irmãozão. Bora, meu DJ Juninho, te caçado. Sucesso total, mais um ano, né? A Jaicinha no berço e todos os aniversariantes no berço. Vai aqui um abraço da minha grande família de Ivaro Paraná. A Orelha e a Fanny, 2 anos, se for coach, caçar. É 2 anos que ela aguenta esse cara, meu irmão. A gente não pode esquecer a TJ ao lado, né? Também aniversário, né, de caçado? Pra mim, a TJ é uma das melhores. Verdade, verdade, verdade, de caçar. Vai, Alisson! Você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou. Alô, meu parceiro Carlos, cara que acompanha a gente, Belém, Paragominas, Paragominas, Belém. Alô, Madison, o herdeiro, papai tá com a gente. Deixa eu te procurar. É o Águia de Fogo.